acontecendo aqui? Estamos aqui em mais Lazer Lacal. Aí, a volta do Neto aí. Voltando com tudo aí. Eu sou o Joel Suki e... O Brasil! Eu sou o Ferrolho e eu tenho orgulho de ser brasileiro. Cada mentiroso, viu, velho? É. O que tu tá fazendo aí, então, seu merda? Faz vergonha, já está representando, chapa. Mas ele volta. A primeira coisa que ele disse, mas quando ganhou a bolsa pra fora, foi que tava saindo desse inferno. Graças a Deus, né, disse. Aguentava mais o Neymar. Eu sou o Bala e o Aldebaran mora no Zé Valder. Você foi bom, você foi bom. E eu sou o Neto Maru e os argentinos podem ter um papa, mas nunca terão um cavaleiro de ouro. Tá daí, velho. Tá dentro, aqui até o Luz e vocês estão nos lascar. Você é brasileiro e não esqueceram, esqueceram o Manel de novo. Sério? Cheguei a gravar esse. E no episódio de hoje a gente vai falar sobre os brasileiros lá fora, nos games, no filmes, quadrinhos, mangás, né, anime, tudo. Os brasileiros em geral. Né? Na caixa prego, lá na caixa prego. Pois é. E meio. Correio. E vamos para mais uma semana de meus Azila Cast. Vamos lá. E quem foi que voltou aí? Retorno, né? Pois é, né? Depois de alguns dias desaparecido, perdido pelo Ceará, estamos de volta. Cara, perdido. E vamos para os recados semanais, né, cara? Mais uma vez. A gente não pode deixar de relembrar, né? O pessoal sempre tá conferindo aí o nosso... Facebook, né? O facebook.com/azileitor, né? Quem ainda não conhece. Exatamente. A gente tá postando um monte de coisa lá também, né? No Facebook, os eventos que a gente participa e tal. Então, você que é fã da gente e tal, gosta do Azileitor, não deixe de acompanhar lá. facebook.com/azileitor, que sempre rola esse tipo de promoção, né? Por lá. É, pois é. A gente... As fotos que a gente tira nos eventos também a gente bota lá, né, cara? Recente. Teve recente agora o encontro com o Afonso Solano lá. E a gente foi, bateu foto e tudo. É uma parada zona massa ali. Facebook. Então não bobei, né? Pois é. Tem o Twitter também, o @azileitor, que tá meio parado, mas a gente sempre dá uma olhada, né, lá no Twitter ali. Como o Twitter de todo mundo, né? A gente tá só mantendo o padrão e tal. Quando o pessoal começar a usar mais, a gente também usa mais e assim sucessivamente, né? Pois é. E outra coisa também é acessar o site, né? O mais importante de tudo, né? Uma das coisas fundamentais, né? Se você ouve o programa, acompanha a gente, acesse o site, que literalmente é o mínimo, né, que o cara pode fazer aí pra quebrar o galho, né? Uma parada que a galera vai sentir uma diferença zona aí, vai ser na linha editorial, né, cara, do Azileitor aí. Então a galera tem que ficar ligada no site mesmo, né? Exatamente, quem acompanha a gente sabe que depois de todo evento que a gente faz, normalmente surgem mudanças positivas, né, no site. Exatamente, a gente sai empolgado, né, dos eventos. Aí dessa vez não vai ser diferente, né, novamente a gente vai... começar a trazer coisas novas, né? Você não pode perder, né? Continuar acompanhando no azileitor.com.br, que essa semana vai ter muita coisa interessante e nova, né? Aparecendo por lá. Pois é. Outra coisa também que a galera pede muito, o retorno do Locadora do Azila. E vai voltar, hein? Vai voltar o Locadora do Azila. Isso aí. A gente só tava fazendo leves correções ali no estúdio, né? Pois é. Tem que inovar, né, mano? Ali os videozão e tal. Pois é, o público pede, a gente teve essa leve parada pra se adequar ao negócio da norma da ISO, né, e tal. Agora tá tudo ok e também nesse pacote aí das novidades vai estar voltando aí o locador, né? Outra coisa que a galera tem que fazer é comprar pelos links do Submarino, isso a gente não cansa de falar, né, cara? A gente não cansa de falar e tá dando certo, né? Tá dando certo, cara. Tu é doido. Essa semana nós tivemos uma feliz surpresa com um recorde de vendas, né? O pessoal comprando aí. Exato, cara. E uma das coisas que foram mais vendidas foi o livro do Guia do Mochileiro das Galáxias, né, cara? Por causa do 25 de maio aí, dia pois da é. Toalha, né? Quem é entendido vai entender, e quem não é, acesse aí o link, né, da Saraiva, compre o Guia do Mochileiro das Galáxias, e você vai entender o que acontece no dia 25 de maio, né? Ah, pois é, né, cara? Não, e o livro do Guia do Mochileiro tá baratíssimo lá no Submarino. Puta que pariu, se você não comprar, né, é putaria, né, também? Tá semi de graça, né, na verdade. Pois é, né, meu? Dá uma conferida lá nos livros. Inclusive, esse é um dos livros que é um dos mais fodas, ó, mano. O Guia do Mochileiro das Galáxias. Esse é bom, eu já li faz um tempinho, mas é o tipo do livro que, pô, não dá pra você deixar de ler. Muito bom. Pois é. E também a campanha Indique o Azileitor pra 7 amigos. A gente tem que continuar com essa campanha, né, cara? Pra galera espalhar a palavra ali do Azila. Sem dúvida. Se você ouviu o programa e tal, espalhe pro seu irmão mais novo, pro seu tio, pros seus colegas do colégio, da faculdade. Não deixe de espalhar e convidar eles pra acompanhar, né, cara? Porque o Azila, só o Azila, graças aos nossos estimados ouvintes, né? Exatamente, cara. E um nosso ouvinte aqui clássico, dois ouvintes clássicos, né? O Laerme e o The Drummer. Eles enviaram aqui o Jota no o Jota do balé, né, cara? Ficou um escrotaço. Isso aí é da série Encontre o Jota, né? Tem o link aí embaixo. Eu já desconfiava que ele tava fazendo aula e tal, né? Porque ele tava com uma parada de perder peso, né, esses dias. É, esse bicho defendendo lá no episódio Robert Downey Jr., né? Defendendo o balé, não sei o quê. Aí tá aí, né? Aí tá aí a origem do por que o Jota é um defensor do balé. Clique aí no link, né? Acesse o site, tem um link aí na postagem e vocês vão poder conferir aí. Outro cara também enviou aqui, o Felipe Alencar enviou o Jota do balé também, né, cara? Outro flagra, né? Pois é, aí são duas opiniões diferentes, né, pra não ter questionamento. Aí é duas pessoas totalmente diferentes que não se conhecem flagrando o Jota no balé, aí a casa caiu pro lado dele. E as vaziladas, né, do último programa. É, as vaziladas. A gente tá dando uma reorganizada ali nas vaziladas, né, mas vocês podem enviar as vaziladas por e-mail, pelos comentários aí, como vocês fazem. Por enquanto, nós estamos computando tudo aí. Pois é. E vamos lá. Primeiro e-mail, João Lucas, 14 anos, profissão escravo estudantil. Essa é boa. Olá, pessoal da Azila. Faz uns meses que conheci o AzilaCast, em recomendação do meu amigo George. Olha aí, um abraço pro George. Ah, não, né? Isso aí, o George fazendo o dever dele de casa e recomendando para 7 amigos. Tá de parabéns. É, né, cara? Olha aí. Mas o cara não ouve, mano. Já bem isso, mano. Como é que o cara recomendou, mas ele não ouve, mano? Bicho, é estilo Silvio Santos, né, o George? É, bota pro cara ouvir aí, mano, Georgezão. Aí faz o trabalho contrário, mano. Agora o João Lucas convence o George a ouvir. É, pois é. Gostei muito do cast sobre Homem de Ferro e quero perguntar, onde está o PC de No Man? Olha aí. O cara desapareceu, olha a putaria do PC, né, velho? Porque o PC é praticamente uma celebridade, né? Então, pro cara convidar ele pra um programa, né? Uma das atividades mais fáceis, né? Pois é, a agenda do PC aí tá longa, né? É, pô, agora que esse negócio de paleontologia ficou em evidência, não é tão fácil trazer ele, mas a gente tá aí na luta, né? Queria pedir um cast sobre Simpsons, Dragon Ball, histórias de aperreios. E sim, esse é meu primeiro e-mail que envio a vocês, olha aí. Você tem que enviar mais e-mails também, né? E convencer os seus amigos a escutarem e enviarem e-mails também. Isso aí, ele podia fazer uma mala direta, né? Enviar um e-mail pro Azil e já sair copiando a lista dele inteira de e-mails. Mas a gente anotou aqui os pedidos dele, né? Os Simpsons a gente vai fazer, né, cara? O cast de Simpsons. Simpsons que inclusive é um dos mais pedidos aí. Muita gente pedindo. E já sai, é só ter um pouquinho de paciência. Exatamente. Antes do que vocês possam imaginar, a gente já vai estar lançando um de Simpsons. Até porque os Simpsons é uma das séries mais fodas do mercado. Tem que ter uma pesquisazinha decente, né, e tal. Tem que ter um negócio legal. Pois é. Próximo e-mail aqui é do Giovanni Lucas Gondim, 18 anos, estudante de engenharia civil de Fortaleza. Diga lá, Zilados Masters. Ei. Meio tarde pra enviar meu primeiro e-mail, mas antes tarde do que nunca, né? É, pois é, né, cara? A galera tem que enviar os e-mails também, né? Galera que escuta aí, nunca envia e-mail, não comenta, né, e tal. É, não, nunca é tarde, sempre é... O momento é que ele manda um beijo pro Easy, dizendo que ele também chegou ao programa graças ao Easy Nobre. Muita gente chega por causa do Easy, né, mano? Ali... É, o Easy é um cara gente fina. Bom, só lembrar que em todo buraco tem essas putarias de jogar na faculdade, lá na... A galera bota o emulador do Nintendo 64 com os controles lá e liga no projeto. Aí sim, né, cara? Ligado. Aí. Aí é uma faculdade. Nos meus tempos de faculdade também. O pessoal tinha um laboratório lá dos desenvolvedores de jogos, que a negada também descolava um projetor pra ficar jogando. É, qual era, mano? O Smash Bros. Smash. Eu só jogava isso. Smash Bros. Na faculdade. Era irado. E vai ver que os caras são profissionais, que eles levam controle e tudo mais, né, mano? Não, é, mano. Porque na faculdade, normalmente, o cara joga valendo dinheiro ou pinga, né? Então tem que ter o controle, tem que ter o material todo decente, né? Pois é. É, muito obrigado por manter esse podcast tão maravilhoso que é a razão da minha vida. Abraço. E o cara aí. Próximo e-mail do Rodrigo Almeida. Olá, galera asilada. Meu nome é Rodrigo Almeida, sou de BH e estou escrevendo apenas para enviar-lhes uma ilustração de como eu imaginava vocês antes de verem as suas fotos no Facebook. Vixe, agora eu fiquei curioso, peraí. E decepcionar, pois imaginava que dois caras que se vestiam de uma maneira extremamente nerd e vi que eram dois caras grandes, vixe. Pô, o cara pensava que a gente era anão, mano. Pois é, mano. Isso aí é porque ele não viu o Bala, né? Quando ele vê o Bala, ele vai começar a chorar. O Bala ali é mais alto que a gente, né, mano? Vocês vão ver no próximo evento as Esclanas do Bala, mas eu gostei da ilustração. Uma que parece o Dexter versão maior, né? É. E o outro parece um dos inimigos do Batman. Não vou me lembrar agora o nome da saga Um Longo Dia das Bruxas. É, ficou massa. Diz esse bicho, mano, que eu sou da esquerda. O cara de óculos aí e tal. Eu também imaginei que tu fosse da esquerda. Putaria. Mas tá aí, né? Quem quiser conferir aqui, clica aí no link, né? O cara desenha bem pra caramba, a ilustração foi irada. Confiram, né? Pois é. Próximo e-mail aqui é do André Paião. É Paião mesmo o nome dele? Acho que é Paião mesmo, viu? É o André Aumentativo de Paia. Pois é, é o Paião, né? Não, mas tudo bem, ele é ouvinte, ele não deve ser tão pai quanto a negada diz, bom. Pois é. Meus parabéns pelo melhor podcast do Brasil, olha aí. Aí. Isso na verdade não é pai, mas é um entendedor de podcast. É, né? O André, o Só a Massa, né? Na verdade ele é um André, o Só a Massa, a partir de agora. O sotaquezão peculiar, histórias divertidíssimas e muita humildade são as características que destacam a ZilaCast. Olha aí, cara. Inclusive, isso é uma realidade. Uma concorrência agora só anda de salto alto, né? Não sei o quê. É. O cara tem que ser humilde, né? Reconhecer as origens, não sei o quê. Eu imagino o trabalho, dedicação e sacrifício de todos vocês para nos proporcionar esses momentos de diversão e informação. É, dá trabalho só uma porra enquanto a gente espera a legalização do trabalho chinês, né? Não, isso aí é verdade, meu irmão. A gente dias e dias ali sem dormir direito, né, e tal, pra poder editar, gravar, não sei o quê. É um trabalhozão foda, né? Isso aí. Se você sente pena da gente, compra pelos links da Submarino, né? Pois é, exatamente. Compra pelos links do Submarino e ajude a gente. Um grande sonho sem trabalhar é só um grande sonho. Não desistam. Olha aí. Lucas Rafael, 15 anos, Brasilândia. Voltei das cinzas, tal qual o Batman. Batman não. Tudo bem, mano. A Fênix, né? A Fênix. O Batman. O porra de Fênix. O cara voltou das cinzas igual o Batman, né? É, cara, tem umas histórias de colégio bem engraçadas. Vamos ver se é engraçada mesmo, né? É isso aí, a gente tem que avaliar aqui. Lembra do corredor onde passava onde quem passava era esmurrado, o corredor da morte, né? Que a gente falou lá no último cast. Sim. Era apunhalado, sufocado por outra pessoa. Bem, não havia esse costume na minha escola. Aí não era escola normal. Era escola de freira. Até eu chegar lá. Aí sim, agora... Agora sim, né? Aí eu senti enfermeiro agora, na situação. Um belo dia, falei. Galera, vamos, não estamos fazendo nada. A van vai demorar ainda. Bora brincar de corredor polonês. A galera, vixe, mano, o que é corredor polonês, sei o quê? O pessoal sabia como era. Expliquei e a escola nunca mais foi a mesma. Olha aí, o cara trouxe uma nova cultura, né, pra região dele. É o visionário, né? Tá certo, é. Mas o pessoal não jogava de maneira sã e consciente. Era totó, bandão no ar. Como é, mas isso aí... Te dá cara, vigia. Sei lá, eu entendi que eles arrancaram aquelas barras de ferro do Totó pra usar como espada. A imagem mais vívida dessa época é meu amigo correndo pra chegar no pique, onde a brincadeira para, e levando um totó tão forte que ele voou 4 metros. Vixe Maria. Eu nunca apanhei, porque sempre arranjava uma desculpa, olha aí, meu cara. Tá certo. Ele usava a desculpa de que foi ele que foi o criador, né, não sei o que, ele não podia jogar, né? Corredor pelo polonês, nunca ninguém escapa, mas se ele tá omitindo alguma parte da história, tá tudo bem, né, o e-mail dele. Sobre o que o Jota falou, aqui no Distrito Federal, escolas públicas estão se tornando rígidas. Na minha escola atual, de ensino médio público, já existe câmeras e monitores que não deixam os alunos saírem da linha, vixe Maria. Mas e a época das... É o Big Brother, né? Praticamente. Aí. Pois é, né? Mas e a época das rifas? Que época de rifa, velho? Do colégio? Rifa, caralho. O cara é das antigas, viu, mano? O cara pegou a época de rifa e quermesse mesmo, né? Nas escolas que estudei, no meio do ano, sempre precisamos vender rifas. E asilados, é a maior bagunça de todas, na verdade é chique. Mas ele falou, agora eu me lembrei vagamente de eu ser bem pivete ter essa parada aí de vender rifa. Na verdade esse negócio de vender rifa, mas ele tá dizendo aqui que é no meio do ano, pra gente aqui é nas festas juninas, né, que a gente... Que ironicamente é no meio do ano, né, então tá tudo certo. É, pois é. Minha cidade não é grande, mas já cheguei a, em um dia, dar 2 voltas tentando vender essas merdas com meus amigos, né? E isso é estaria demais, mano. O ponto na rifa deve ser o quê? R$1 ali pro cara ganhar uma máquina de lavar e a galera não depende bota. Depende do prêmio, mano. Dependendo do prêmio, né? E tem que ver qual o prêmio. A rifa, sem o cara saber qual o prêmio. Pode ser um botijão de gás e pode ser um cachorro quente. Pois é. O cara saber qual o prêmio. Espero que o Neto volte logo, olha aí. Vai. Aí, já voltei. Pois sua falta foi sentida nesse podcast, porque faltou alguém para escrotizar com o Manel. Estamos de volta, inclusive nesse programa ele será escrotizado. Ali é uma otaria, né, mano? Que esse bicho, quando a galera viu ele no Street Fighter, é bicho, mano. Quer dizer que os americanos, os japoneses... Ah, é, acha que o Brasil... acha que o brasileiro é aquele perturbadozão. Vixe, tá lá, né? Na selva, a fase de branca é... Na selva, é, tem uns monstrosão, uma serpente andando no meio da rua, né, mano? Não foi errado, não. A mulher se balançando. É, tá dependendo do bairro, que é desse jeito mesmo. Desse naipe aí, é. Daí pra pior. Mas é, macho, é, realmente é um fato. O Blanco é o mais famosozão mesmo. Tem já tô do Zé Walter, mas tá dizendo que não é desse jeito aqui. A cobra é uma serpentezona na conta daquela no meio da rua. Ah, lembra logo da Anaconda. Ah! Manel já gostou. Ah, não, mas o grande lance é que tem na fase, velho, né? Na Amazônia, sei lá, um grande negócio. É porque eles retrataram realmente como é que, entre aspas, eles viam. É que é aqui, é. É, na Amazônia tem um mato lá. Só faltava ter bananeira, macaco. É, umas árvores, uns pescadores lá batendo, só bate o pé. É mesmo. E a pé rolando, ele só bate o pé. Olha aí o pé. Dançando. Agora o Blanca ali era meio difícil, mas esse bicho no hard era difícil que só uma porra, velho. É, deu pra puxar o cão, mano. É, mano, o Blanca é foda, né? Fraco é uma porra, né? Aquilo lá tá. Vocês são fracos, vocês são fracos. Lá vai. Nunca perdi uma pro Blanca. Coradão. Uma só não, mas ele perdia de 5 a 8. Era foda, ele ataca o que ele agarra o cara e fica dando mordida na cabeça. Mas isso é outra crítica também, mano. Porque no Street Fighter, mano, todos os caras têm um estilo, né? De luta e tal, mano. É. E o Blanca joga na mordida, mano. O cara quer saber que é contra o MMA, é contra as regras, né? Não pode morder, não. E a rasteira dele, mano, aquela putaria que ele vira de costas, dá um coice. É mesmo, aquele rasteiro é imundo demais, né? Era metade da tela. Brasil! O Blanca ali realmente é um dos mais clássicos. Inclusive tem o aquele programa lá do SBT, o maior brasileiro de todos os tempos ali. É, uma loucura, a galera queria botar o Blanca no meio. Merecia, viu, mano? Merecia com orgulho. É, podia, velho. Porque... Mas botar Neymar, mano? Aquele programa ali, mano. Ele só não ganhou, mano, porque a negada realmente é muito leiga, viu? Porque é racismo, ali foi racismo. Só que o cara é verde. É o primeiro brasileiro no mundo dos games. É, porque aquele programa ali, mano, foi uma loucura que Neymar, mano, tá... O Pelé, mano, tá na frente do Santos Dumont, mano. É isso, mano. Mas tu mora no Brasil, mano, na Europa não, mano. Eu não tô entendendo a surpresa de vocês, não, mano. Não, mano, é porque puta que pariu, mano. O maior... Michel Teló, mano. O maior brasileiro de todos os tempos, mano. Mas podia ser mesmo, pô. Podia ter mesmo, realmente... Era no SBT, né, na secretaria? Esse prêmio? É, mano, Silvio Santos inventando, só vai imprensa, secretaria, todas as coisas do Silvio Santos, mano. Vem gagá, mano. E reparia que o Silvio... O Silvio... Tenho certeza, mano, que o Silvio inventou isso aí, achando que o maior brasileiro de todos os tempos, em primeiro lugar, ia ser ele, mano. Ele só queria ganhar mais ponto que a Globo, mano. É. E nem foi o cara... Pô, é, essa carniça, velho, não ganha ponto nenhum. Cancela o programa, não sei o quê. Tá. Não, mas se responde mais, o Blancazão é considerado. Agora, um fracasso mesmo da Capcom, cara, quando foi lançar o Street Fighter, tem muita gente, na verdade, até aqui mesmo, quando eu vou conversar e tudo com a galera, a negada não sabe qual é a capital do Brasil, a negada acha que Rio de Janeiro é a capital do Brasil. É sério, velho, qual é a capital do Brasil? É, o país, é a cidade mais retratada, né? São Paulo, ou de São Paulo ou de Rio de Janeiro, ninguém sabe. É, da última vez que eu fui pra Espanha também era assim. É. Aí teve uma vez, não, mas é o pior de tudo, macho. A negada acha que aqui. A negada acha que aí no Brasil todo mundo fala espanhol. Espanhol, não, mano. É sério, tem muita gente que acha, tu é de onde? Eu sou do Brasil, tá? Então tu fala espanhol. Não, na verdade não. E foi o erro que a Capcom ia cometer, na verdade, que ela acabou corrigindo. Viu? Porque no desenho, pô, no videogame. O personagem ia ser retratado, ia ser conhecido Joaquim como... Joaquim Blanco, era? Não. Hombre Blanco, que é homem branco, né? Hombre Blanco. E acabou se encurtando pra Blanco e ficou como Blanca. Mas por achar, né, pelo fato da Capcom ignorar, né? E não saber que o Brasil fala português e não espanhol. Mas isso é até justificável que na América Latina o Brasil é o único que fala português, né? Não é o único, mas... É, que fala português é. Português brasileiro, né? Não, português. O resto da América Latina toda fala espanhol, só as guianas, eu acho que é. Guiana que, né? Tem o francês, é. Tem um filme aí, mano, que se passa no Brasil. E realmente os caras falam espanhol, mano. O cara tá aqui aí. Ih, ô, de puta! O cara. É, uma dentro, é o Hulk? É isso aí, mano? É, de filme é isso aí. Tem muita gente que acha, mano. É sério mesmo. Tem muita gente que acha que fala espanhol. Mas, o Blanca naquele filme do Street Fighter, Jesus amado, parecia o meu tio, doido. Estimado já meu cachorro, já meu tio. Saudade foi o cachorro. Sério, já de grito foi esse aí, mano. É porque o teu tio foi convidado pra fazer um filme. Não tinha feito. É, mas o teu tio é magro daquele jeito, ele tava doente, mano. Hoje em dia tá com buchinho de cerveja. Brasil! Agora sem sair do Street Fighter, né, mancha? Ainda tem outro. Tem que um... é o Shan Matsuda. É, o Shan. O nome do cara é engraçado. É, o nome do cara é Shana. O cara é Xoxota. Shana? Shan Matsuda. Ele nasceu no Brasil, né? Na biografia dele diz que ele nasceu em Santos, em São Paulo. Tem um nome americano e o outro nome dele é japonês, né? Pois é, velho. Mas no final das contas é. Diz que aprendeu a lutar karatê com o avô dele, que é japonês. E tem uma colônia zona muito doida de japonês em São Paulo. E ele gosta, além de karatê, ele joga basquete, né? Tanto que no jogo mesmo, se você for ver, ele joga com a bola, mano, que ele rebola a bola no cara, mete a bolada mesmo, a bola de basquete, ele luta com a bola de basquete. Ele abre o combo com a bola de basquete, ele joga a bola. Não, esse cara aí não é um afrodescendente, mano. É. Tem que manda amarelo. Ele joga a bola de basquete no cara. Ele solta rápido, aí a bola fica no chão, aí quando ele passa perto da bola, ele pega de novo. Mas ele joga a bola do cara, né? Eu tava vendo uns vídeos e tal, e ele usa mesmo a bola e causa dano. Mas ele é tipo como se fosse um discípulo do Ryu, mano. Ele solta Hadouken e tudo mais. Do Ken. Na verdade, ele é fã do Ken e tal. E ele viaja pros Estados Unidos pra conhecer o Ken. Eu sempre disse que. Escreve no Street Fighter, não sei o quê. É, então, exatamente. É, por isso que eu sempre disse que o Ken era o melhor. Eu quero ver quem é que gosta de Street Fighter que não acha o Ken o mais doideira, mano. Tu é um bosta, mano. Ken é um viadinho, mano. Mas eu sinceramente, eu prefiro o Ryu, velho. Macho, eu acho o Ken paia, porque foi a maneira americanizada do Brasil colocar um rival para o Ken. Aí botaram o Rico Ken, rival do Ryu. Tirando a história de lá. Na verdade, eles não são. Eles são amigos hoje, porque eles treinam junto e tal, mas eles eram rivais no começo, né? Em jogabilidade, o Ken é melhor que o Ryu. Rapaz, é um complemento o outro. Um é melhor com aquele ataquezão dos pés, do helicópterozão lá. E o outro é melhor no... Tugen. É, eu não sei o nome do ataque. É o Tatsumaku Senpuken Tugen. Então, Tugen. É, eu não sei. É, tem um que é melhor com um, tem um que é melhor com outro. Mas no final das contas... Eu sei que no final das contas o cast não é sobre Street Fighter, né? Acabou que a gente... Vamos para o próximo... Brasil! É, mas o pior é que vocês já perceberam que a maioria da origem dos personagens brasileiros, essa putaria com um avião cai, né? Tá aqui, encontrei, pronto, tá aqui. O cara tá lá numa boa e tal, às vezes o cara não é nem brasileiro, mas o avião dele caiu aqui, aí pronto. Não, o cara é brasileiro, tá ficando um desastre aí. Isso aí é o que acontece lá com a Leona, né, cara? Ninguém sabe de onde é que a Leona veio e tal, não sei o quê, mas... Eu sei, mas a história da Leona. Mas ela nasceu no Brasil, né? Não, mas a Leona é brasileira, é porque o... A história é assim, o avião é o helicóptero. Leona, pra quem não sabe, do The King of Fighters. É, pode ser. Não é a Leona do LOL, não, né? Pois é. A Leona, o que eu me lembro que eu li da história... dela é que o avião, o helicóptero, acho que o helicóptero da equipe Ikari cai na Amazônia, né, e tal. Sim. Aí eles acham uma aldeiazinha lá dos moradores e tudo mais, e vem a Leona, aí o Raiden sente o poder do Orochi, né, dela, e decide adotar a menina. Vixe, mas o Raiden já sentiu o poder do Orochi, mano, dentro dela. Sentiu, mano. Vixe, mano. Ele não chegou ao posto de coronel à toa, né. Ou então de duas uma, né, os caras disseram que ele sentiu o poder do Orochi, que aí ficava uma parada meio errada, o coroazão vê a minazinha nova e querer adotar, né, do nada. Pois é. Aí... Bem gostosinho, né, e tal. Né? Pra quem não sabe, o trio do Raider, né, o Raider, no Clark e o Ralph é o trio do Brasil. O trio do Brasil. O Ralph e o Clark é tudo em brasileiro? Não, o Ralph e o Clark, se eu não me engano, eles são americanos. Ah, o Raiden é japonês, né? Alguma coisa assim. Mas é o que a gente diz. O Ralph e o Clark são americanos, o Raiden é japonês e o trio é brasileiro. Assim. Porque o avião caiu na Amazônia, mano. Quando você tem um avião e ele cai na Amazônia, você é cidadão amazonense. É, exatamente, naturaliza já, pô. Avião do cara caindo na Amazônia, o cara vira brasileiro. Automaticamente, né? Agora Brasil! É outro bizarro ali do Street Fighter. Aquele cara do Street Fighter, ainda do. É o mesmo Street Fighter do Shin Matsuda. É o que é o ouro, né? O ouro ali. Que era... Quem é o ouro, mano? É outro bizarro, mano. Bota ouro Street Fighter no Google, mano. É um cara que é todo meio mendigozão ali. Ih, de vez em quando esse bicho é da areia, ele mora numa sacola, né? Ele mora numa sacola. Aí mano. É um que é só um farrapo Zé de pano. É, de vez parece aqueles intocados, aqueles indianos lá muito doce. Esse bicho é brasileiro, é, mano? É, brasileiro, cara. Porra, caramba. É, mas isso é uma sacanagem grande, mano. Negado nunca retrata um brasileiro direitinho, né, mano? Sempre tem que ter uma marmota, mano. Eu não conheço esse bicho aí, não. Isso aí, pois é, parece o Manel, do... Tá na época que o Mano era punk, né? Tinha um cabelozão desgrenhado, assim, e tal. Aí é, tá aqui. Ele tá dizendo que ele é... descendente japonês, ele tem mais ou menos 140 anos. Putaria, macho. E ele vive dentro de uma caverna na Amazônia, ó, putaria. Aí dentro. É sério, velho. É parente do Blanc, então. É todo mundo da Amazônia. Brasil! Richard Mayer, do Fatal Fury. Quem? Richard Mayer. Richard Mayer é um ator. Pau Café, mano, a fase dele ali. É o capoeirista. É o capoeirista. Ah, por que tu diz o capoeirista, mano? Tu diz Richard Mayer, Pau Café. É, nós somos dois escrotos, porra. Não, é o capoeirista, né? O estereótipo. Ele é gerente de um restaurante lá. Estereótipo master, né? O cara é capoeirista brasileiro no jogo de capoeirista não é mal. O bicho ele se garante. Ele é amigo do Boga. Mas tu tá falando do Tekken, hein? Não. Isso é do Fatal Fury. O Tekkenzão tem um capoeirista também que é brasileiro, né? Tem até a meninazinha, né? É o Ed Gordo. Ué, tem uma menina também. É uma roubada, né? O Ed Gordo é uma roubada. Ali que é só X e bola direto, né? Ah, o Ed Gordo, mano, não tem quem pegue não com aquela esquiva dele ali, não, mano. É o mais craque mesmo ali. No outro Fatal Fury, no outro nasceu o doidão, como é o nome dele? Apareceu a mulher, aí a mulher também, a bicha é gostosa. Monteiro. Mas o Ed Gordo ali, na minha visão, mas esse bicho não era... Ele é jamaicano, mas ele não era brasileiro. O sobrenome do cara é Gordo mesmo, Não, deve ser um apelido, né, velho? Ed Gordo. Eu só sei que tá lá. Apelido de infância, né? Esse bicho era mais barrigudo e tal. Agora, falando sério, a galera jogava um tequinzinho na locadora e tal, aí pegava o Ed, né? Rapaz, dava um abuso muito grande, mano. Chegou aqui na estratégia, pra trás, pra frente, quadrado, triângulo, tal, X, coloquei a gava, quadrado, X, um, então o cara, tá os dois dedos no quadro, no X, no bola, blá, blá, blá, blá, blá, blá. Não, aí o cara batia, mas não morria, perfeito, é bem isso, e o, mano. E o pior que fazia uns combos bonitos, né, mano? Fazia uns combos bonitos, que porra é? Tá, aprendi ontem, ó. O cara endoidava e tava ficando uns combosão doideira, mano. O cara, caralho. O pior que era isso mesmo, o cara, X, bola, aí, uns combosão muito louco, cara. É, mano, já abri isso. O cara podia botar pra qualquer lado, né? Frente, trás, cima, baixo. O cara fazia uns combosão muito louco. Personagem carniça. É porque o Tekken é um jogo muito complexo, né? Não tá agora, mano. Prestando atenção aqui, macho. A maioria dessas porra desses personagens brasileiros no videogame é tudo lutador, mano. É louco. Não, né? Jogo que luta, velho. Ai, meu Deus. Não, macho. Voltou para ele? Não, peraí. Você não entendeu o que eu falei. Um troféu pro Vitor, viu, mano? Pra essa comentário. Ah, peraí. O que eu falei foi que todos os personagens brasileiros, até agora que a gente já falou, é tudo jogo de luta. Tem que ser jogo de luta. Era tu o juiz, era tu o juiz. Não, macho, eu tô falando de personagens brasileiros nos games. Até agora só apareceu jogo de luta. Pois tem outro. Mas tem, aí. Tem o Carlos do Resident Evil, pô, também. Carlinhos, né? Carlos Oliveira. Carlinhos. Nem mais, só que até agora a gente só falou de jogo de luta, só. O Carlinhos do Resident, mano. O cara tem pode escolher, mano, entre o Carlos e a Dil, se eu não me engano. O Carlinhos, mano, morava ali perto do Valdeci, mano. É da Feira da Parangaba, mano. Tu pega ali o nome dos personagens do Resident. Chris Redfield, Jill Valentine, aí bota Carlos Oliveira, velho. Ele tem qual o preconceito, mano. Esse é o único nome que é brasileiro, mano. É brasileiro, sim. O único que acertaram. Bota Wellington, você é, lá. Wellington, vixe. Francisco Antônio, mano. Wellington fica esticado, viu, velho? O sobrenome da menina também é brasileiro, né? O da menina é Monteiro, né? É. Quem? Cristi Monteiro, do Tekken. É. Mas os caras pegaram um nomezão aleatório, mano, total, mano. Nome de brasileiro. Aí apareceu Carlos Oliveira, aí botaram lá. Mas é igual o nome de elfo, mano. O cara bota no Google nome élfico, aí não aparece lá as réguas. Brasil! Ó, o Jota disse pra gente, num cast passado, que tem um personagem também que foi inspirado no Brasil. É. O Luffy do One Piece. O Luffy do One Piece, velho. Ah, é mesmo, doido. Ele disse mesmo. Pois é, ali é um personagem foda ali, viu? Ah, esse aí foi o maior marco da indústria do entretenimento dos brasileiros, viu, mano? Eu nunca assisti aí. Ave Maria. Também não. Parece um salga, viu, quando tu voltar aí. O Luffy, mano. É deficiente mental, mano. Mas tu, mas lascar. Achei, nunca. Tá aí o negócio aí que eu nunca assisti. O Luffy, O Luffy, mano, ele entrou pro hall dos personagens mais fodas. Ele só perde pro Goku em termos de respeito, né? Porque o Goku começou tudo. Agora, depois do Goku, é o Luffy, mano. Não tem como não. É, o Luffy, o Goku, o Will. É, assim, eu acho que. Goku também é brasileiro, mano. Você é doido, mano. De personagem foda, mano. De tá anime, bebendo mano. Cachaça. Só pra esclarecer isso aí, foi porque o autor de One Piece. Como se passa num universo fictício, ele fez uma ilustração explicando se fosse no universo real, qual seria a nacionalidade de cada um dos personagens, né? E o Luffy ficou com o Brasil. Aí. Será que ele é todo burrão, hein, mano? Será que ele se inspirou lá no Pirangueiro? Tem outro personagem aqui que é a Pupa Salgueira, uma mulher do jogo Rage of Dragons. Que ficou pra ser a sequência do Double Dragon, mas acabou que... A empresa falou. Direitos autorais e tudo mais. Eu sei qual é esse jogo. Acabou ficando Rage of Dragons. E eu nunca joguei não, mas a galera disse que é bom. E é um jogo de luta também. É essa Pupa Salgueira, que é capoeirista também. Isso aí pra mim é caviar. Nunca vi nem... mas aí já mostra uma evolução no cenário dos brasileiros, mano. Porque os brasileiros evoluíram de personagens monstros pra capoeiristas, né, mano? Exatamente. Ah, agora você tem que prestar atenção, macho. A maioria dos personagens tem um samurai que apareceu no Fatal Fury 2, mas aí no Fatal Fury 3 já tem o Bob Wilson, que é outro capoeirista. Aí, já é um negócio melhor, né, mano? Pelo menos o cara não é deformado nem nada. E no Fatal Fury 5, que é aquele Mark of the Wolves, alguma coisa assim. Tem um cara que é o brasileiro também, que é discípulo do Takuma, velho. Cadê? Vamos ver. Ele solta o Sokol Ken tudo, velho, no jogo. Isso aqui é o Blanca, mano. Mal maquiado que sou uma porra, mano. Pois é, mas o nome dele, tio, na verdade, mano. Mesmo o nome dele é Marco... Ah, que é o tio do Bala, né? Beleza. O nome dele, na verdade, é Marco Rodrigues, né? essa carniça aí, mano. Que pariu, mano. O naipe do cara chupando manga, mano. O manga é muito, aquele salgado é cai duro. Ele parece muito com o César, mano. Tu se que o braço esquerdo dele aqui tá com pano branco, né? Percebeu isso aí, tu? Exatamente, esse bicho aí é o Boot. Tá com aquela doença do Michael Jackson, né? Pois é, bota a imagem aí pro ouvinte se ligar aí quem é. Outro também. Não é agora... esse cara não, mano. É forte esse bicho aí, mano. É, cê, mano, mais doideira. Vocês se lembram? Vocês já viram Darkstalkers? Já. Ouro-se. Esses Darkstalkers é o que? É Marvel? O que é? Tem alguma coisa a ver com a Marvel? Capcom. Ah, então é, porque a Marvel meio que fez alguma mistura aí com a Capcom naquela época, né? Do jogo. Eu lembro que tinha aquela meninazinha também. Que era... é um bicho irado, mano. Tu é doido, né? Pois é, tem um que é brasileiro, pô. Esse Rico. Rico, que é o peixezão lá. Exatamente. O peixezão lá. Homem é um peixe, é o Bota. É um tritãozão. É o Beta. É um tritãozão, na verdade. Ah, tu acha que um tritão, ele sobreviveria nas ilhas tropicais do Brasil? Aí foi uma desevolução, mas a gente já tava na era da capoeira e voltaram pros monstros. Mas Capcom, vou te dar. Ele é outro representante, só que esse jogo, ele acaba que não é de luta, é? Mas agora um cara que eu vi aqui, irmão, o Bowser é brasileiro também, não? Não, é brasileiro. É, mas tem um jeitão, mano. Não acha não? Tu, o jeitão dele, assim? Brasileiro e tal, bicho meio malandrão, verde e amarelo e tal. Acho que esse bicho é brasileiro também. Se bem que ele tá mais pra Jamaica, né? O cabelo dele é vermelho ali. Ele original, ele era louro, mano. Ele queria pintar o cabelo igual. O original é louro como se fosse muito louro aqui, é o pessoal. Né? Agora pensando bem. Eu tava conversando com o Joel antes pra ver a questão do tema e tal, não sei o quê. Aí o Joel pegou e me perguntou: tu lembra, Joel? É. Existe algum Pokémon brasileiro, mano? Pokémon brasileiro, exatamente. Existe, mano. Eles não querem piratear, não. Bota capoeira, ele. Quem, mano? Quem? Hitmon Top. Tem o Hitmon Top também, que podia ser, que é capoeirista, né? Tu se liga que, segundo Isaías, na época que ia sair o Hitmon Top, nos Estados Unidos, ele se chamava capoeira, né? Não, era o nome japonês, parece que era com K. Era K, né? K, aí poeira, traço poeira. Então ele é brasileiro mesmo. Deve ser, tá aí. Aí é uma boa coisa pra gente pesquisar. Outro que eu tava pensando também, mas que eu me lembrei, é o Chopaios, cara. Que ele é tipo um dinossaurozão. Um tipo de dinossaurozão com a bananeira nas costas. Ah, tô ligado, O cara anda com uma bananeira nas costas. Tá vendo Pokémon, tá vendo? Exato. Chopaios. É o Tropius, mano. Tropius. Deixa eu ver aqui, Pokémon Tropius. Olha aí, eu vou até olhar no Google. Ele parece a Carmen Miranda mesmo, parece a Carmen Miranda zona. É uma bananeira zona, mas é um brontossauro, é um pescossauro, é um braquiossauro, branco. Brasileiro, mano. Pescossauro. Sei lá como é o nome dele. É, mas tu sabe que se o PC tivesse aqui, ele ia ser uma voadora, né, mano? Negócio de pescossauro. Tem dizendo aqui que é o Pokémon Fruta. Mamé, eu tô querendo pegar teu posto, hein? Pokémon Fruta. No próximo carnaval, o Manel vai de Tropius. Na verdade, a pronúncia certa é Tropius. Um outro super brasileiro que a gente tem aí nos videogames também, mano, que é uma das maiores representações ali do Brasil nos jogos, mano, o Alejo ali. Ali era o time do Brasil todo, mas o Alejo é foda, velho. O Alejo é lenda. Alejo é lenda. Alejo era 11 em 1, mano. Tu é todo. O cara podia chutar de qualquer lugar que era gol, mano. Aleijado, né? Tava aquele efeito no chute da bola esmagada. Ei, macho, era putaria demais. O Alejo é baseado num jogador real, né? Brasileiro, vocês se lembram qual é ele? Romário, cara. É o Romário mesmo? Não é o Romário não, viu? Eu sei que teve um colega meu, mano, que ele entendia que isso é uma porra de superstar só, que ele me explicou quais eram os jogadores que representavam cada um daqueles. Agora eu acho que o Alejo é um jogador mais antigo aí. Não, é porque o... Macho, eu acho que o Alejo não é pra ser o Romário não, porque pelo que eu lembro, o Alejo era o camisa 7. Velho. Mas não é o Romário, mano. Era o Bebeto. É o Bebeto. Mas eu também não acho que não é o Bebeto, não. Não tem como saber, porque no final das contas era um personagem, né? Não dá pra saber. Mas na minha mente o Alejo era o Romário, não. É. Mas aí o Alejo... O Alejo era lenda, mas tinha o Beranco, tinha o Simeone, tu lembra? Beranco. Não, mas... O Belete. Sabe que esse time aí... O Belete ainda joga, ladrão. É personagem, tá falando, pô. Esse time aí foi baseado... Mas tinha o doido lá das Antas também, esse mesmo que o eu tô Belete, falando. Você tá dizendo que o pai do cara batizou o Belete de hoje em dia baseado no jogo. Mas tu quer me dizer que não tinha no Superstar só que um jogador, um personagem com nome, com este nome, tu quer dizer isso? Belete. Belete é o nome verdadeiro do cara, mano. Sim, eu tô dizendo que é mentiroso. Cala, pô. Esse bode aí, irmão, que é. O gemido aí do bode. Esse time do jogo, esse time do jogo International Superstar Soccer, todo time era personagem fictício, porque não podia, por causa, não podia usar. Não tinha licença pra usar. A Konami não tinha licença pra usar um dos jogadores, velho. Eles tentaram, mas a FIFA não deixou, né? Na época. Não tinha dinheiro suficiente. Pois é. Isso é verdade. Eu sem dinheiro ninguém vai pra canteiro mesmo. Pra tu ver a inversão de valores hoje, né? Mas praticamente os campeonatos é patrocinado pela Sony, pela PlayStation e tal. Aí, ó. Eles têm que fazer a média, mano. Mas esse time aí, mano, do Superstar Soccer, ele foi todo meio baseado no time da Copa de 94, mano. Meio não, mano, total. Total, né? O Alejo era o Romário, tinha outro cara que é... Alejo era o Romário na tua mente, mano. Mas não é, mano. Tem outro não dá pra saber. Agora, Alejo era atacante. Cara, do da o Alejo era atacante, camisa 7. Não se sabe se é o Bebeto, não tem como saber. Pode ser que tenha botado no aleatoriamente aí. Gomes, que jogava na mesma linha ali do Alejo, era baseado no Bebetozão. E o tinha Gomes. outro cara que tu até disse aí, o Vitor. Tem o Branco, o Dunga, Beranco. O Beranco, ele foi baseado no Branco, mano. O nome do cara aí... É, esse aí não, dá pra... Dá pra saber. Esse aí até o Manel matava. É o Beranco e Simeone, né? Pois é. Que são os que eu lembro, assim, deve ter mais algum, mas não lembro. Tem aqui a escalação aqui do time do Brasil no Superstar Soccer. Goleiro, da Silva, aí na zaga, Ferreira, bicho, quase toda a vida ele é expulso do meu time. Era caceteiro, hein? O Ferreira não é mesmo, mano. Ferreira é carrinho por trás com ele mesmo, mano. Isso é mesmo, agora você falou, Ferreira lascando. Ferreira, Vicento... Era mesmo. O Paco, o Cícero, na defesa ali. Esse Paco, ele jogava na lateral, me lembro. Aí no meio de campo ali tinha o Roca, o Santos e o Pardilha. Pardilha, mano. Pardilha. Jogava muito, viu, mano? Era um cão. Pô, aí. Nostalgia, viu, velho? Aí o centroavantezão era o Beranco e o atacante o Gomes e o Alejo ali. Exatamente. É, galera, isso é a galera das trevas, viu? Galera das trevas, viu? Então, tem uma foto aqui, mano, do Alejo, mano. Aí tem assim o placar 81-0. Aí é jogando contra o Neto aí, viu? Perfeito. Esses dois personagens aqui do Samurai Showdown aqui. É. Que são brasileiros, o Tantan e a Chan Chan. São parentes, mas ele não. São de chinês, mano. Mas são parentes? Não sei se são parentes, mas encontrei aqui esses dois aqui. São dois personagens do Samurai Showdown. É aqui, um que é com a máscara do demônio, né? O Tantan é loucura. Eu me lembro que tinha um golpe dele que era a goipada do mal, não era não? Goipada. Não, peraí, tá dizendo que o Tantan é brasileiro? É, o samuraizão é massa, esse jogo aí, ó, mano. E aquele cara que tem a cara pintada de branco? Não, cara é com a máscara vermelha. Esse daqui, ó. Deixa eu usar um cordãozão estiloso. Que é uma espada parecida o Prince of Persia gigante. Ah, sim, esse cara aí, eu me lembro dele. Eu pensava que era aquele cara do teatro novo, mano. Aquele bicho da Lança Zona. Não. Ele é esticado, viu, mano? Aquele cidadão ali, os brasileiros aí. Ah, esse doido aqui é um merda também pra ser brasileiro, mano. Isso aí, não é doido, né, mano? Ele usa um facão, mas ele é cearense, tá doido, né? Uma peixeira zona. É, com essa máscara aí. Essa máscara aí, ela é do... É, mas agora o João levantou um detalhe interessante, mano. Porque tu se liga que todos os brasileiros, eles são diretamente vindos da Amazônia, né? Esse bicho é de onde? Não, tem um de São Paulo também. É, mano, não, porque o Brasil é grande pra caralho e tal, só que ele só é retratado pela Amazônia. É, realmente, eu ia falar Amazônia, isso. São Paulo e Rio de Janeiro. Não tem nem um cearense não, macho. Macho, isso é porque eles não conhecem a política aqui no Brasil, mano. Senão o GTA novo que sair, mandava pra eles fazerem uma versão só aqui do Brasil. O Max Payne, mano, esses bichos ali. É mesmo. Max Payne é todo no Brasil, é o cara... Tem uma fase, doido, mano. O Max Payne ali nas goiabeiras. Tá doideira, mano. Tem uma fase... Goiabeiras. Lá no Lagamar, hein? Atenção. Oh, última fase ia ser no Lagamar, hein? Goiabeira Zona, ficar originalzão, mano. Agora tem uma fase do Assassin's Creed que é no Brasil, né? No Rio de Janeiro, se eu não me engano. Ah, não, Assassin's tem. Assassin's tem uma parada aí mesmo. No Brasil. Dizem que vai ter um Assassin's Creed no Brasil. Não, acho que tem alguma parada que já tem. É o 3 ou é o. No, Blue, no Call of Duty. Blue, não sei o que aí. Aparece o Blanca? Não, no Call of Duty tem também. Tem. Vendendo churros, né? Tem um cenário no Call of Duty que é em Santos. É no 2, é no 2. No ano de 2031, é um cenário meio futurista. E como é que tá a cidade lá? Tá direitinho e tal? Não, o que eu me lembro é do. Não, é no Rio de Janeiro, o Modern Warfare 2. É, tem um cenário. Que tem uma modernizão, tem a galera gritando. Lá vem Edu atirando, não sei o quê. O Modern é um dos que os caras falam espanhol ali no Modern ali. Os caras ali são de putaria, velho, aquele jogo. Tá atirando aí e tal, não sei o quê, cuidado. Os caras falam em espanhol, fala morrendo aí, igual o Manel. Eles falam meu igual o pai do Jack Chan Jr. Putaria. Na hora que o cara joga uma granada ali do Call of Duty, velho. Os caras. Granada! Os Upras jogaram uma granada! O cara aí dentro, velho. É o pai do Jack Chan Jr. mesmo. Putaria. Brasil! Tem altos jogos, mano, que também tem brasileiro que acaba também sem ser nem personagem, tipo Tony Hawk's Pro Skater, tem o Bob Burnick, isso que é foda, né? É verdade. É brasileiro, não é personagem, tudo bem e tal, mas é brasileiro, pô. Mas aí tem, mas isso aí... Tony Hawk, tipo... o cara joga até com Homem-Aranha, mano. Bobzão, doideira. Homem-Aranha sai de skate, é mesmo, né? Ele tem a roupa do Homem-Aranha. Os filmes e tal... Ah, com certeza. Os Simpsons. O Simpsons é retratado. É, mas os Simpsons ali foi uma das melhores adaptações que eu já vi do Brasil na minha vida, ó, mano. Sem tarei nenhuma, mano. Aquele ali, os Simpsons estão de parabéns, mano. Conseguiram captar exatamente como é aqui. O Simpsons é perfeito, né, mano? Não, é aquele ali, porra. O cara andando no meio da rua é atacado por um morcego. Não, mano, e o assalto lá, mano, a mulher em bebê do Homer pros trombadinhos roubar ele. Não me lembro dessa cena aí. É porque assim, esse episódio do Brasil no Simpsons foi muita coisa assim, entre aspas, coisa errada, e ficou uma coisa meio feia, né? Tá errado mesmo, acho que ele é o cotidiano do Brasil, mano. Não tem nada ali de diferente, não, mano. É porque o Simpsons, mano, ele tá lá e vai fazer sátira mesmo. Não, também, é pra fazer brincadeira e tudo, beleza. Só que teve algumas pessoas, não, foi o meu caso, claro. Que, ai, botaram muita coisa errada, se eu tô querendo um episódio, só os macacos roubando tudo, se eu falar o quê? Eles não prestam com a porra do indiano todo o programa, macho. Aquele cara do supermercado, o Abu, é Abu o nome dele? Abu. É, ele presta com a porra vai do indiano direto, o pobre é miserável, macho. É, macho, é massa na hora que o taxista sequestra o Homer, ó, mano. Aquela parte ali é... E é legal, mano, é sutileza, mano. Que tipo, eles chegam na favela lá, aí o cara, pô, mas a favela aqui é toda colorida e tal, as coisas são bonitas. Eles, não é porque que o pessoal colore bem as casas pra disfarçar a pobreza, né? A favela zona toda quebrada e tal, os guabiru também é colorido, correndo lá pelo canto. Achar que aquele episódio é Brasil total, mano. Os guabiru colorido aí dentro. Fantástico, né? O Simpsons ali do Brasil. É, mano, não, aquele episódio ali, mano. Pronto, se eu fosse o Vitor, mano. Não, pra, tu quer saber como é que é o Brasil? Tinha que mostrar aqui. Aí passava aquele episódio ali. É só botar o Simpsons. Ah, mano, porra, mano. Tu quer fuder com nós aí, mano? Não, mano, tá doido, mano. Eu mostro... Fuder mais do que tanto tem como não, mano. É isso. Não, aliás, até tem como. Espera chegar a Copa aí. Ei, mano, tu é doido, mano. Os estádios estão ficando prontos, estão ficando massa. Não, mano, mas agora como é que tu chega no estádio? Macho, só vou te dizer. Só vou te dizer uma coisa, mano. Você teve um show do Paul McCartney aqui, mano. Pra negada chegar no show do Paul McCartney, mano, o cara tinha que descer a 3 km do estádio. correndo, risco de arrastão, trombadinha, a maior putaria do mundo. Trombadinha. O show do Paul McCartney. Não, não. E que era um ingresso caro pra caralho. Imagine na Copa. Aí tu vai ver o que é um negócio organizado. outro filme também que aparece no Brasil. Lembra de algum aí, Joel? Hulk. Hulk já é massa, mano. O Hulk, ele é de 2008, mas tá no Brasil ali. Era o Edward Norton. É. Que aquele tá filme também na... retrata bem ali a situação aqui do Brasil. Que o cara tá na favela. Na Rocinha. Não, aquele filme é legal porque ele, como é que se diz, ele demonstra bem a questão do jeitinho brasileiro, né? Que a fábrica zona é toda fodida e tal, os caras não querem pagar eletricista. Ei, Norton, dá um jeitinho aqui e tal. Ei, Norton. É, macho. E pior de tudo, macho, é que o cara é um cientista. Os cientistas são fodidos de radiação de gama, verba. Radiação gama, não sei o quê. Verba, aí o cara também, trabalha, é. O cara trabalha numa fábrica de refrigerante, mano. E que diabo de refrigerante é aquele, mano? É o Del Rio, mano. É o Rio, mano. É o Grapete, mano. É o de Jesus. Aquele refrigerante ali parece marca texto, mano. Mais sabor, né? Mais sabor. É, mas também não é assim, não, mano. Tanto viu que o Hulk derramou sangue ali nos refrigerantes, 3 dias depois conseguiram identificar ali. Porque morreu o cara, né? Do lado tá. Do outro lado do mundo, né? Brasil! Outro brasileirozão foda que tem aí é o cara do Facebook, né? Eduardo Saverin. Exatamente. O nome do cara é Saverin, mano. Não, deve estar pronunciando errado. É Saverin. Ele é. O cara é foda mesmo. E ele voltou com os créditos, mano, pro Facebook. Ele tinha tirado o nome dele, não sei o quê. Não, é, mas ainda tá lá, tá no site. E ele agora... luta capoeira também, não. Ele vai isso, mano. O cara é foda, velho. Tá aí. Eu queria ser que nem ele quando eu crescer. É porque... nada, é tudo que é mesmo. Não, porque milionário, não, porque né, cara? Das contas, é mesmo, é só eu também, eu também. Não, mas não é a questão do dinheiro, não, velho. É, não, é carro do bronzeado. Não, o que foi que ele fez pra conseguir o dinheiro que ele tem, macho? O cara é muito fera. Tu sabe como é que ele começou a ganhar dinheiro? Ele começou a ganhar dinheiro, ele ainda era aluno. E acionista. Roubando. Acionista, mas como era que ele investia? Ele pegava o dinheiro e investia em empresa de previsão do tempo. Tempo, velho. Aí os caras, pô, mas o que é que investir em previsão do tempo vai dar dinheiro? A produção de petróleo, ela tá diretamente relacionada com a temperatura, com o clima, a produção de petróleo. Aí o que o cara fazia? O cara investia na empresa, né, em empresa de previsão do tempo, e era acionista de indústria de petróleo. Ou seja, ele via pela previsão do tempo das empresas e tudo mais, ele sabia quando é que ia estar em alta e em baixa o preço do petróleo, e era acionista das maiores empresas de petróleo. O cara ganhava dinheiro pra caralho, só em bolsa de valores, velho, a nível de estudante acadêmico. O cara é fera, velho. É, o cara é foda mesmo. Brasil! A maior representação do brasileiro, que eu acho que uma porrada de gente não sabe que o cara é brasileiro, e é foda ali o cara. Steven Spielberg. Aldebaran de Touro. Aí é o maior brasileiro de todos os tempos, velho. Todo mundo sabe que ele é brasileiro, mano. Acho que devia ter uma estátua do Aldebaran, mano, aqui no Brasil, velho. Lá na Praça do Ferreira, mano. Lá no Zé Walter, mano. Tá doido se tá aí? Se eu fosse o Zé Walter, chifrizão, né? Se eu fosse líder comunitário daquela região ali, era um empreendimento bom. É, porque tu sabe que lá na Filadélfia, né, tem uma estátua do Rock, né, lá, que eles construíram. Porque derrubaram. É. O cara quer comparar o Rockzão, macho. E o... no... uma porra de um desenho animado, mano. Tô doido, velho. Porra, o quê, mano? Tem cara que te dá uma mãozada, mano. É doido, mano. Vai te lascar, mano. Lá em Detroit, a galera queria botar uma estátua do Robocop lá, e o prefeito ficou puto lá. Não, sei não o quê. Deixaram, não? Eu achei deixaram, que não. Era mesmo, mano. E aí, mas a galera... estátua tá pronta e tudo, mano. Não, mas a galera fez um Kickstarter, mano. Eu tô ligado naquele Kickstarter? Site. Kickstarter? Putaria, é, mano. Pularam, mano, uns $60 mil, mano, pra fazer a estátua. Não, mas parece que a estátua tá pronta e tudo, mano. A estátua tá pronta, a estátua zona de bronze, de 6 metros de altura, e vão botar. Vamos botar lá em Detroit. Vamos botar meia-noite, né, pra o cara não ver, né? Prefeitozão manda passar o trator por cima. E de quantos metros é a estátua? 6 metros de altura. É, mas um estátua de 6 metros de bronze não é pouca merda não, viu? Mano? É, mas 6 metros é alto, mano. É grande. Mas é oco, é oco. Não importa não, importa a altura, é doideira. O Manoel tá dizendo aí que não, o cara quer comparar o rock com o Aldebaran. Sim, tu quer comparar um filmes, que tu falou rock e Robocop, que são filmes e... Sim, então, duas coisas fictícias. Vocês têm que entender, mano, que na mente do Manel, o Robocop é baseado em fatos reais. Por isso que tem essa credibilidade. Não, mas é, fatos reais, não, doente. Eu tô dizendo que é, como é o nome, o Rock Balboa é um. É, vamos dizer assim, é um exemplo de vida. O Aldebaran também, mano. O Aldebaran é o rei daquele da boca torta, sabe nem falar direito. O Aldebaran também é o carazão, mano, foda. Mas, Aldebaran é que é o exemplo. Tu conhece a história de vida do Aldebaran, mano, pra tu dizer um negócio dele, tu sabe o que é que o cara passou. O Aldebaran não passa nem 5 imagens, mano, do Cavaleiro de Todinho, mano. Não passa nem 5. Tu é doido, mano. O Aldebaran é o cara, mano. Ele salvou, foi o Aiorus e todo mundo lá. Quem foi que salvou o mundo? Foi o Rock ou foi o Aldebaran? É doido, Aldebaran. Ou seja, foi o Aldebaran de Touro, um dos 12 cavaleiros. É putaria que é foda, né, cara? Porque só existe 12 cavaleiros de ouro no mundo inteiro. É, mas lutador de boxe peso pesado, quantos não tem aí, não é? O quê? Lutador de boxe peso pesado, quantos não tem aí? É. Popó. Agora não tem o debate de touro ali, não tem não, viu? Popó. Alguém sabe a origem, a história do Aldebaran e tudo? Ah, ó, eu vou te não, não tem porra. Não, mano. Dá só uma olhada nessa imagem aqui, mano. Só pra calar tua boca. Dá só uma olhada nessa imagem aí que vai ficar calado. Ele não foi bem aproveitado nas 12 casas. Porque o que aconteceu? Ele tava na casa dele pra defender o santuário. A casa, cada um defende a sua casa. Ele tava lá pra defender a casa. Só que alguns cavaleiros de ouro, não todos, pensavam que a Atena tava lá no santuário, lá em cima, no templo de Atena. E ele tava protegendo a Atena. Foi o que aconteceu. O mestre do santuário, que era o Saga, disse: os invasores que tentarem entrar no santuário, vocês podem matar, vocês podem barrar. Aí o touro fez um teste com os cavaleiros de bronze, né? E viu realmente que os cavaleiros de bronze estavam realmente atrás de algum propósito, e ele deixou o Seiya passar. E os demais afinal também. De conta, ele é brasileiro, ele tinha que fazer uma pegadinha, né? Na jogada e tal. É, clica aí nesse último link aí, manda esse último link aí pra galera aí do Asilo, que a galera vai dar mais, vai gostar mais. Isso aí, ó. Essa touriana aí, aí, ó. É. Esse aqui que é mais massa aí, ó. É. O cavaleiro. Ah, mesmo. Agora tá aí, agora aí. Tá aí. Aí, meu Deus, doido. Parece um Moura, mas, cara. É, ei, vocês estragaram minha infância, doido. Brasil! Eu tava lendo também a respeito do Aldebaran. Não se sabe de onde, qual é a cidade, qual é o sobrenome. Agora. Grande chifre! O Japão, ele tem o Brasil como uma referência, porque tem uma das maiores colônias japonesas do mundo. Pelé. É no Brasil, pô. É por causa do Zico, mano. Os brasileiros. O Zico também tá aí. O Brasil só por causa do Zico. É, e escolheram pra ser o cavaleiro de touro. Agora porque não se sabe, né? Questão de. Eu tava lendo, não sei se é verdade. Não sei se é verdade. Se tiver algum ouvinte aí que saiba aí melhor explicar, eu tava lendo aí que tem. Tem relação com a criação, com o Brasil ser um dos maiores exportadores de gado do mundo. É. Tem isso também. Pode ser. Agora, já que não tem uma origem do Aldebaran, a gente pode inventar, né, Maqui? É, macho, eu digo que esse bicho tem cara de baiano, ó, velho. Mas tu acha que ele nasceu aonde, mano? Na Bahia? Ceará, mano, Ceará. Ceará. Se esse for pra inventar, ele vai nascer no Ceará, mano. Ah, eu também digo que é no Ceará também. Não, mas tem que ser uma região, mano, onde tenha muita fazenda e criação de gado, mano. O crato. Onde é que aqui no Brasil tem as maiores criações de gado e fazenda e tudo? Eu acho que dá pro sul. Minas Gerais. Eu acho que vai ser pro sul. Sobral, mano. Piauí, mano. Sobral. Também torço pro Sobral. Centro-Oeste ali, né? Acho que é lá pra Sobral. Acho que é lá pra Minas Gerais, né, não? Calma, só pra falar. O queijo vem da onde? A maior concentração de gado. Vem da vaca, né, do touro. Do país, em Mato Grosso do Sul. Com um come o outro, não foi ótimo. Oi, então. Ei, Bala, onde a vaca vai, o boi vai atrás, né, mano? Foi, então, foi beleza, O Aldebaran nasceu no Mato Grosso do Sul, lá e tal. Aí viveu a infância dele lá cuidando do gado, né? Com o pai dele lá, não sei o quê. E ficava lá brincando com os touros, né? Cuidando lá do gado e tudo mais. Como é que é o nome do pai do Aldebaran? Carlos. Antônio Carlos. Sobrinho. Pai do Aldebaran, ele exportava muito carne de gado pra Grécia, né? E foi por isso que ele viajava muito e conheceu os Cavaleiros de Ouro lá. Ah, tá explicado. Aí pegou e disse assim: é o seguinte, acabou aqui meu gado aqui, meu gado. Deu febre aftosa, eu perdi meu gado. Febre aftosa, cara. Eu te dou meu. Falou com o Mitsumasa aqui, tá aqui, ó, eu te dou meu cavaleiro aqui. E aí, nessa putaria, né, o Aldebaran começou a viajar pra Grécia direto, né, exportando carne lá e tal, não sei o que. Virou aviãozinho. Ele viu que um touro do rebanho se soltou, saiu do gradeado, e ele foi o único ser ainda atrás da... com, além de força, velocidade atrás daquele animal. E disse: deixe que eu pego. Caralho, isso é uma cena foda, viu? Isso. Ele pegou o touro. Ele pegou o touro na unha. Ele pegou pelo chifre, assim, com a unha. Bateu pegou no chão, né? Pegou o chifre na unha. Um dos animais mais poderosos do planeta, um touro vindo naquela velocidade estrondosa, ele aparou a força dos grandes chifres com suas duas mãos. Os outros Cavaleiros de Ouro ficaram impressionados, né? O Doku lá, vixe, mano. Falaram: nani, foi nada. É, o cara, vixe, mano, o cara aí pode ser um Cavaleiro de Ouro. Sentiram o cosmo dele, né? Ali. Viu que realmente ele era digno da força suprema. Só que o Aldebaran, ele treinava no gado, né? Tinha um tourozão lá, o... Não tem o Chita lá, o Bolt treinando, ó, solta os leopardos atrás do cara, mano? É o touro bandido, agora... ali. Outra coisa também que a negada não sabia é que o Aldebaran, ele torce pro Flamengo também. Ele é corintiano. Aí depois que os Cavaleiros de Ouro viram o potencial ali do Aldebaran, eles chamaram o cara, né? Vamos treinar aqui o cara. Faltava o Cavaleiro de Touro pra completar o time, né? Quer dizer que o cara ser cavaleiro é por indicação, né? Não é por mérito, não. Exatamente, é por indicação mesmo. Tá por fora, mano, que aí. E aí treinaram o cara, mas aí quando ele se tornou Cavaleiro de Ouro, né, mas ainda teve o preconceito, né? Porque o Aldebaran, ele é meio Ele era afro-sul-americano descendente, né? Porque o cara, os Cavaleiros de Ouro disseram: nah, esse cara aí não pode ser um Cavaleiro de Ouro, não sei o que e tal. Ele é muito grande, tem 2,10 metros. E ele não sabia muito bem usar a armadura de ouro no começo, não, né? Ali. O Mu teve que fazer uma adaptação, né? Pra poder caber e tal. Mas jogaram o cara dentro da armadura sem treino. Que porra é essa, mano? E na hora que ele, na época que ele chegou, era Baby Luke, ó. E receptaria, porque na época ele não sabia muito bem usar o sétimo sentido, né? Aí a galera ficava meio puta mesmo com ele. Vixe, o cara não sabe nem usar o sétimo sentido direito, não sei o quê. Não, mas é sério esse negócio do Baby Luke, mano. Tiveram que desmanchar outra armadura de gêmeos pra emendar na de touro. É por isso que tu só vê. A armadura de gêmeos são dois, mano. São dois gêmeos, só tem um. Mas aí tem que ter uma motivação pra, pro touro se tornar um verdadeiro Cavaleiro de Ouro, né, na história dele. Escorpião matou o pai dele. Não, ele voltou pro Brasil pra visitar o pai dele, a fazenda. Aí os sem terras invadiram lá a propriedade. É, os cavaleiros sem terras. Chegaram lá enfiando a porrada e tudo, mataram o touro bandido. Ele ficou puto lá, aí mataram o pai do Aldebaran, macho. Aí o cara ficou putaço, mano. Aí ele liberou o sétimo sentido e aí, lá. Esse, é, exatamente, foi. Aparece o tourão lá nas costas dele, aí todo mundo fica, vixe, meu irmão, agora. Eita, pô. O chifrezão dele cresce, ele fica parecendo um Hellboy, ó. Mas tu se liga que o chifre do Hellboy é aparado, né? É, mas o do Aldebaran ali, tu pensa que é o capacete, aquele capacete dele não tem chifre não, o chifre é dele mesmo, mano. Foi ele que mudou, né, depois. Ele mandou fazer, né? Isso era na época que ele morava no Zé Walter. É, exatamente. Ele passou uma temporada no Zé Walter mesmo, foi exatamente. Ele treinou no Zé Walter, mano. O trauma do Zé Walter, né, ele falou 10 vezes hoje. Quando esse bicho volta ali pro santuário, pras 12 casas, o bicho volta mudado, né, porque o pai dele morreu ali. O touro bandido morreu também. Touro bandido, ó. O nome, tá aí, o nome do touro que ele aparou lá, que a NH da viu. Era o bandido mesmo. Era, macho. E aí, depois de muito tempo, ele descobre que quem mandou ali os Cavaleiros Negros, os Sem Terras ali, foi o Saga de Gêmeos ali, o grande mestre, né? E foi na época que trocaram, né? O mestre ali, o mestre Tion, pelo Saga de Gêmeos, né? O grande mestre do mal. Exatamente. E ele decidiu, a partir desse dia em diante, servir a deusa Atena e guardar a segunda casa do Templo do Zodíaco com sua força e sabedoria. Exato. Gente, o cara é foda, viu? E se a nave do super-homem caísse no Brasil? Ele era senador uma hora dessa. A gente sabe, véio, que tem aquela história do entre a foice e o martelo, né? Que ao invés do super-homem cair nos Estados Unidos... É na Rússia, né? Ele cai na União Soviética. É, eu tô ligado. E se ele caísse no Brasil? E o pior de tudo, macho, é que não caiu a porra do meteoro lá na Rússia, macho, num tempo desse. Foi ele, macho. Tu tá por fora. Porque ele ainda é menino novo ainda, macho. Menino novo. É, mas por além. Não, ele ainda é recém-nascido ainda, menino tá bebendo. Menino novo. Quando tu for ver, tu vai ver a putaria, o cara lá vindo da Rússia. Na Rússia, os meninos normal já são tudo violentos, os caras levantam o carro com a mão. Imagine o Superman mesmo lá. Não, mas se ele fosse brasileiro, ele ia ser escroto, mano. Tem como não, mano. Ele ia ser o dono do SBT. É da cultura do brasileiro, mano. Ele no instante ele ia acabar, agora eu não sei, né? Se ele ia acabar ali com os traficantes ou não, né? Era boa, nada, mano. Nada, mano. É doido. Mano. É o ganha-pão dele, mano. É porque eu tenho certeza, mano, que os traficantes ele iam saber que a fraqueza do Super-Homem é kriptonita, mas no instante. Não ia mais ter tráfico de pedra de crack, não. Ia ser tráfico de kriptonita, mano. Esses bichos iam montar um morro de kriptonita, mano. Porra, mano. Só pra ele não chegar perto, né? Pois é, lógico que era pra não atrapalhar o tráfico, né? Lógico, porra. Mas primeiro que no Brasil, ele ia ser jogador de futebol, mas ele não ia ser super-herói, não. Nem como. Ia dar um chute, pô! A bola zona ia sair, era de uma vez. Só o pó! Putaria. Brasil! A gente esqueceu do filmezão muito doido, ó. É. 007, velho. 007, velho. 007 contra o Foguete da Morte, velho. Que ele passa, dá uma passadinha lá no Rio de Janeiro. Esse daí é mó pai, ó, mano. Ei, macho, mas é putaria. É nesse que aparece o Jaws, velho. Aquele do dentezão, a dentadura zona de ferro. Ele corta o cabo, bondinho, do, né? Cabo de aço do bondinho, velho. Do teleférico, velho. Lá do boca é esse? Do pão de açúcar. O dente de aço lá. Ele corta com o dente, velho. É mesmo. Isso aí é escrotização. Isso aí é demais, pelo amor de Deus. Mas é sério, doido. É, acontece, mano. O cara consegue. Se o cara tiver uma dentadura daquela de aço, o cara corta dentro. E se o 007 recebesse uma missão pra prender um pastor famoso do Brasil? Aí, ixi, rapaz, tem que ter uma votação aí, é muito. que não nos representa. Não, tinha que ter um pastor do olho azul e cabelo louro. Aí o nome do filme ia ser 007 contra o pastor alemão. Isso daí foi pra essa nossa, viu? Nossa, né? Cada um dá uma trabalhões, né, e tal. É pra fechar. E se o 007 lutasse contra a corrupção política brasileira? Ah, mas vamos falar de realidade. É, nem se fosse o 007 do começo até agora, mano, dava rejeitando. Verdade. Juntasse todos os 007, hein? Brasil! Agora uma coisa que eu sempre pensei, ali, eu acho que não ia dar certo, mas se o Homem-Aranha viesse pro Brasil, viu? Ixi, Maria, como é que. Primeiro, se o Homem-Aranha viesse pro Brasil, ele já não ia ser o Homem-Aranha. Porque o Homem-Aranha ele ficava soltando teia nos prédios. Onde é que tem prédio? No Brasil. Não, a gente tinha não, mano, mas dava pra andar ali pelo rio, mano. Tem uns prédios mais acessíveis e tal. Se o Homem-Aranha viesse pra Fortaleza. Aí fodeu. Era o primeiro, mas que não dava pra ele andar de malha, mano. Ele ia morrer asfixiado. Ele só ia ficar ali na aldeota e mal. Você já pensou, mano, o Homem-Aranha andando todo coberto daquele jeito com a máscara em Fortaleza, mano? Porra, o dia ele pegava uma insolação zona escrota, mano. Ele era cocô. É o quê, mano? Tá 2 horas da tarde pulando de árvore em árvore ali, dos galhos. No cocô. Putaria, ei, mas, tu tá falando isso aí que tu vivia panfletando ali no sinal ali da Engenheiro Santana Júnior. É, mano, revelado por origem, mas... de panfleteiro, mano. Já vê isso, mano. Eu? Bem ele, mano, depois de ter deixado o seu Homem-Aranha. É porque o prédio aqui em Fortaleza, mano, é um prédio aqui e o outro lá na Baixa da Égua. O cara tem que dar um pulão muito escroto, viu? Pra soltar outra teia. Finado Homem-Aranha. Brasil! E se fosse o Robocop, Robocopzão? Ixi, Maria! Não ia ter pagamento pra bateria, que ia ficar preso no SUS, na prefeitura. Ia faltar o óleo tinha que trazer lá da autorizada. Um Robocop? Primeiro que ele tinha morrido, mano, não escapava não ali. Robocop, a galera desmantelava ele todinho, mano. Era certeza se ia acontecer, mas isso aí. A primeira vez que ele desse defeito, mano, ele caísse no chão, a galera ia desmontar ele todinho. Vender as peças dele ali e tal. O bom é que vocês lascam que o pobre do Ceará e eu no cash, a galera que escuta vai dizer que aqui é uma merda muito grande, né, mano? É Brasil, Caramba. Porra, Brasil. É o Brasil, mano. E se o Robocop fosse pro Rio de Janeiro, mano? É que ele tava fudido mesmo. O Rio aí fudeu, aí. Ele lá com aquela pistola metralhadora dele e a galera com bazuca. Ah, de São Paulo lá também tem aquele PCC, montaria, né? PCC? É, mano. Não é PCC, não? Primeiro Comando Central, né? Sei não. Foi a putaria não que deu, porra. Que tava mó comédia lá, ninguém podia sair em casa, tinha toque de recolher. Ah, sim, acho que é esses bichos aí mesmo. Agora o Robocop ele tava fudido mesmo, é aqui no Brasil, velho. Porque o Robocop é todo lento, mas esses caras aí, Batman, Justiceiro, são rápidos ali. Robocop todo lentão, mano. O cara ali, tudo. Aqueles caras da canelinha seca, mano, tudo. Tudo correndo ali, os bandidosão. Como diz minha mãe, canelinha d'água. Canelinha d'água, mano. É, ó, mano, é teus apelidos de criança, ó, mas já vai deixar, mano. Brasil! Se o Christopher Nolan escrevesse novelas pro Brasil. Quem é Christopher Nolan, mano? Diretor do Batman, mano, dos três Batman. Aí é. Se ele fizesse o quê, mano? Se ele escrevesse roteiros de novela pro Brasil. Ele morria de fome, mano. É mesmo, mano. Também acho que sim. Isso vai dizer, né? A gente já tem o Salve Jorge, né? Salve Jorge. Salve Jorge. Putaria. Agora uma coisa que ia ser foda, ó, mano. Era se o Silvio e o Luiz narrassem partidas de Dota ou de League of Legends, viu? É, mano, tu sabe, na minha opinião, o maior narrador do Brasil é o Silvio Luiz, viu? Doido, mas se ele narrasse Dota, velho. Puta que pariu. League of Legends. Como seria, hein, macho? Tá abençoado, voltaria. Ele é lá. Aí, ele vai partir. Bota, fiz alta. O toco, o tubarãozinho vai, matou! Né? Lá vai ele na top lane, na top lane. Na top lane, vai usar Ignite. Usa que ele não usa. Vai voltar pra base, compra mais item, volta pra lane. Volta pra lane. Aí só é. Todo assim. Sai debaixo da tower. Aí quando entrasse o Manel no time, aí só. Pelas barbas do profeta. Manel fedendo mais uma vez. E eu receptaria o Silvio Luiz narrando uma partida com o PC jogando, mano. Receptaria demais, mano. O PC é estressado, mano. PC é todo estressado, mano. O PC se tem todo de raiva, mano. A comédia é muito grande, é um PC jogando. É, mas inclusive quando a gente for gravar a partidas não do LOL, tem que ser comentários do PC, viu, mano? Tem que ser narrado por ele mesmo. Brasil! Agora um cara que ia se fuder ali se a origem dele fosse no Brasil, mano, era o Batman, viu? Na hora que esse bicho inventasse de virar o Batman, mano. Primeiro, a gruta dele tinha que ser lá no Iguape, né? Debaixo do rio. Maranguape, né, também. Primeiro. Começa daí. Depois ele gruta. Pegava o ônibus. Ia ser gruta. Ia ser falésia. Pegava o ônibus, meu. É, o Guanabarazão. Jardim Guanabara. Jardim Guanabara. O Guanabara, velho. Era o Batmóvel. Puta, é por Fortaleza. Ele lutar contra os crimes e não podendo passar pelo o trânsito. E outra coisa, mano. Em vez dele ser dono da Wayne Enterprise, ele ia ser dono da Smalltech. Aí entendi. Ah, mas da Nacional Garbo. Ia ser o maníaco do gás aí. Wayne Enterprise, o gás. Maníaco do gás, ó. Os caras tão loucos. Olha que aquela moto dele ali não rodava nem dois quarteirões. Tinha que ser só uma motinha bis mesmo aqui e tal. Pra ele conseguir se locomover aqui. Tem que ser uma mobilete. Não, mas aí, compensação, aquela moto ali é selva, viu, menino? Dá pra catar os buracos aqui legal. É doida, mano. Se... É verdade isso aí. Fica costurando na rua, mano. É porque na hora que ele viesse andando na moto dele ali, passava um grande circular e jogava ele longe que só uma porra ali. Circular, mano. Ele passando ali no castelão com aquela roupa preta, o sol quente. Se fosse em dia de jogo do Fortaleza, ele levava um piau lá. Ele era preso, mano. Eu tenho certeza. Toda quarta-feira, quando tivesse jogo Fortaleza e Ceará, aí só o bate-sinal. Eles estão viajando pesado, mano. Ei, doido, não, mas essa ideia é verdade, doido. O jogo de Fortaleza e Ceará, ele tava fudido, viu, mano? O bate-sinal. Ah, e aí tinha que ser a Liga da Justiça todinha, mano, pra poder dar jeito. Ele vê dos pirangueiros e do ônibus. Sai aí, menino! Vocês estão viajando no Aldebaran ainda, mano. Vamos lascar, mano. Não, mas é sério, mano. Isso é história, mano. Tá por fora. Azileitor. É? Reinventando a história do Cavaleiro do Zodíaco. Porque o cara não tem história, mano. O cara tem que botar. Tô alterando aqui, mano. Bio dele na Wikipedia. Hasta la vista, baby.